Contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. Se tu for dormir, eu sonho contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. Então vem mulher, vou te buscar onde estiver, quero te ver. Eu sei como é, não vai me negar, eu sou o único que te dá prazer. Pode me falar que você quer estar no melhor lugar, comigo de lazer. Então cola pra cá que eu vou te mostrar o melhor lugar, que é eu e você. Você é minha, eu sou seu, e quem não concordar, se perder eu. Seu jeito louca, que me venceu, beijo na boca, sou todo teu. Sobe, sobe, sobe, desce, desce, que cai e me enlouquece, desce, para e repete, que hoje é nós quem faz a festa. Sobe, sobe, sobe, desce, desce, que cai e me enlouquece, desce, para e repete, que hoje é nós quem faz a festa. Yeah. Fecha lá em casa, tudo demais, mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz. Fecha lá em casa, tudo demais, mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz. Se tu for dormir, eu sonho contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. Se tu for dormir, eu sonho contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. Quando estou com você, quero muito mais. Festa todo dia, clima de amor e paz. Se eu estou longe, não aguento jamais. Meu amor radiante, é você quem faz. Fecha lá em casa, tudo demais. Mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz. Fecha lá em casa, tudo demais. Mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz. Se tu for dormir, eu sonho contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. Se tu for dormir, eu sonho contigo. Se caso quiser ir, eu vou estar contigo. Se eu perder você, vai ser perigo. Nosso amor, ele é feito de fruto proibido. That's your record. Did you cover me no beat? G. I'm shoot. That's it.